glórias a Ti, meu Deus, por tudo que és pra mim, meu grande amigo, em quem eu posso confiar, contar meus segredos, ouvir um conselho Teu. Assim, anseios e medos, lançar em Tuas mãos, Senhor. És tudo pra mim, amigo igual não há. Pois quanto mais precisei, estavas com alegria aqui ao lado Teu, meu Rei, não existiria um lugar melhor pra se viver. Ficar em Teus braços e em Ti me amparar, guiar meus passos por onde os santos possam ir. É tudo pra mim. Ajudando a caminhar, é tudo pra mim.